deixa eu só te fazer uma pergunta. Vocês têm o que eu tenho? Respeita! Agora vão ter que me aturar! Só pode ser doido, só pode tá maluco. Tentar bater de frente, você vai ficar é surdo. Só pode ser doido, só pode tá maluco. Tentar bater de frente, você vai ficar é surdo. O som tá...